passeia no calçadão de Ipanema, entoa um canto guerreiro. Mas o que soa mesmo é o último sucesso do Globo de Ouro. As ondas se desmancham e se formam de novo. As ondas se desmancham e se formam de novo. Lá vai o índio de Walkman e tênis Adidas. Olha deslumbrado o requebro da mulata. Os intelectuais dizem que é genocídio cultural. Mas o índio não se importa e ri dos intelectuais. As ondas parecem caleidoscópio e o índio se sente feliz por estar ali. Sem verdades e sem memória. Índio infinito sem verdades e sem memória. Estrangeiro por vontade própria, desencontrado de si e seus. Um índio tomando Coca-Cola. Um índio passeia no calçadão de Ipanema, entoa um canto guerreiro. Mas o que soa mesmo é o último sucesso do Globo de Ouro. As ondas se desmancham e se formam de novo. As ondas se desmancham e se formam de novo.